63, desça para 2000 pés, ajustando 095, está autorizado o sinal do RDME. Reporte estabilizado. 2000 no 095, autorizado o sinal do RDME, vai reportar estabilizado, 3663. Controle, bom dia, Gol 1605, cruzando 180 para 1160. Gol 1605, ação de identificação, desça para nível 070, chegada e pit, voando para o adianto, Gol 1605. Desce para o 070, a chegada e pit, voando para o adianto, 1605. É possibilidade de fazer eventual GPS 28? Aguarde autorização, Gol 1605. Guardando. Controle Salvador, bom dia, web 6709. Web 6709, aguarde. Papa Romeo, Lima, Alfa Romeo, Aracaju, 120, decimal 3, 3.8 milhas sul da posição fonte, Lima, Alfa Romeo. Web 6709, contato radar na decolagem, saída Gole, transição UFI, suba ao nível 340. Ok, pode falar o FIAT agora, representante? Tá? Mantenha a saída, aguarde coordenação com o Centro e CIF. Ok, tá ok, tá mantendo a PRO até 2000, eu vou agora então. Só tá tendo isso que Bravo Zulu conhece os corredores de visual de Salvador? Positivo. Corredor Caixa Pregos, isso é para 1500 pés, é posto através de Veracruz. Corredor Caixa Pregos, descendo a 1500, vai reportar Veracruz, isso que bravo. Papa Romeo, Papa Eco Charlie, prossiga. Confirme o nível que irá subir. Está estabilizado na final do VOR, da 28, da 3663. Então, 3663, sente, chame torno no 8, decimal 6. 86, bom dia, 3663. É, 709 está autorizado para o Diofito, chame Recife em 264, alterna 288. Fito, 264-288-WEB-6709, obrigado. Pouso autorizado, pista 28, vento 260 graus, 06 12 de nós, ajuste 10015. Livre pouso 28, no 015 agora, 3663. Romeu, Romeu, Eco, Charlie, eu formo e qual a distância que irá se afastar de Salvador? Salvador, bom dia, até 3859, informação Lima, cruza 80160. Confirme. Bom dia, Salvador, até 3859, cruzando 180 para 160, informação Lima. Até 3859, essa identificação, chegada de PIT, desça para nível 070, vai na Prodianto. Prodianto, PIT 070, R nave da 28, atenção. Voo 605, está autorizado 2 mil pés, ajuste 1005. Informe estabilizado na final do VRDMR. Voo 605 para 2 mil pés, 1005. Havia solicitado a possibilidade de eventual GPS? Tem a possibilidade, vou ir na Pro do Serra Vitor 363 a presente, esse mantém a 2500 pés. Voo 605. Serra Vitor 363, desce 2500 pés o voo 1605. Tango Romeo Golf Vitor, 3 milhas noroeste da posição coral, chame, correção, sudoeste da posição coral, chame Ilhéus 120 décima 1. Fecha para Ilhéus em 1201, o Romeo Golf Vitor. Romeo Golf Vitor, serviço radar terminado. O primeiro alarme chamou o controle? Papá, o meu Whisky Golf Oscar, 18 milhas, está passado para Valor de Janeiro. Gente, Papá, o meu Whisky Golf Oscar, aguarde para a transferência de comunicações. Romeu Whisky Golf Oscar, 35 milhas noroeste de Salvador, chame Recife 126, correção 12685, alterna 12545. Bom dia. Patagônia Whisky Bravo Zulu, ingresso no corredor Vera Cruz, mantenha 1500 pés e informe através de pare para ingresso no corredor Interlagos. 7 Whisky Bravo Zulu, vai reportar pare, descendo a 1500. Salvador, um bom dia, eu tô 3663, livrou. 3663, Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Alfa Juliette pro meia dúzia, 3663. Papá Romeu, Romeu, Eco, Charlie, ao controle. Tarde, papai, Alfa Romeo, Papai Eco Charlie, informe tempo estimado de voo. Passando Serra Vitor 363, o voo 1605. Voo 1605, chame torre, 18 decimal 6. 286, obrigado. Voo 3859, intenção ao RMAR, possível voo Serra Vitor 363. Afirmativo, tá 3859, desça para 2500 pés, ajuste 1095, resposta avisada na final do RNAV. Pro do 3163, para 2500, 1015, portaria estabilizada, 3859. Pax do pátio 5 para o pátio 3. Livre acionamento de táxi, reporte na táxi aí, papá, quando pronto para o cruzamento, dá 1735. Papá vai passar para o cruzamento. Papá Romeu, Papai Eco Charlie, acione 5100. Mike Foxtrot, Oscar Livre, cruzamento, pista 735, após Quebec, Mike Lima. Informe tipo de da aeronave. No 605, pouso autorizado, pista 28, vento 290 graus 07 nós, ajuste 1015. Gente, vou no 605, o senhor pode me informar se a pista está operando na totalidade? Os últimos 90 metros da pista 28 estão impraticáveis. Ok, os últimos 90 metros, obrigado. Confirmando o PLB? Sente. Lima para ingresso. Mais forte, eu acho que você quer até o pátio 3. Passei aqui para o pátio 3. Ingressado. Bravo Zulu para ingressar no corredor Interlagos. Disque Bravo Zulu, ingresso no corredor Interlagos, desça para mil pés, informe visual com campo. Mil pés, portará visual com campo, Zulu. Disque Bravo Zulu, até 1500 pés, aguarde transferência. 1500 Zulu. É o 060, nível Golf 677, aerovia, decola da 17, primeira curva à direita, saída coral. 5571 no transponder, controle 19 decimal 35. Golf 677, aerovia. Protegimento correto, chame torre para acionamento 1086, bom voo. Mantenha posição antes da taxiway alfa e chame solo em 121 decimal 9. Gente, próxima esquerda, mantém antes da taxiway alfa, chamará 219, voo no 605. Patagônia que Bravo Zulu, chame torre 18 decimal 6. 186 Zulu. Batangol, seu Papa Golf. Torre Salvador, Papatango, Whisky Bravo Zulu. Papatango, Whisky Bravo Zulu, reporte sinal pista no 7, trem baixado e travado, o ajuste no 0 no 5. Passará na final do aeroporto, Whisky Bravo Zulu. Voo no 605, e Bruno se escuta. Voo no 605, prossiga táxi Alfa Juliette até o 207. Alfa Juliette para o 07. 18-6. Foi Salvador, T3859, bom dia, final BR9. T3859, continue na aproximação, reporte trem baixado e travado, o ajuste 10-15. Sim, paremos. Salvador, ground control, American 980 is ready to start up for receipt. Stand by for clearance, clear confirm flight level, 410. American 980, affirmative requesting flight level, 410. Stand by for clearance. Patango Whisky Bravo Zulu, faça um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final da pista 17. 360 pela esquerda, Whisky Bravo Zulu. Ciente, frequência livre para coordenação. Papa Romeu, Papa Eco Charlie. Pisado pista 28, vento 280 graus, 05 nós, ajustando 015, cheque trem de pouso. Passado checado e de pouso na 283859. American 980, go ahead. American 980, clear to receive flight level 410 via upper risk 58. Take off from runway 28. After takeoff, maintain head until 2000 feet. After 2000 feet, turn right, Aron departure. Alfa Romeo Oscar November departure. Melin transition. Mike Echo Lima India November transition. Stock code 5004. Stock and stock departure is 119.25. American 980, clear to receive, flight level 410 via upper whiskey 58, departure on runway 28, climb to 2,000 feet, then right turn direct Aron, flight Aron departure, Melia transition at Mike Echo Lima, India Alpha, squawk 5044, departure on 119.35. Roger, we'll make you correct, but after takeoff on runway 28, you maintain heading until 2000 feet. runway heading until 2,000 feet after takeoff runway 28 American 9080. American 90, Uzbek is correct, report when you ready to set up and push. American 980 will call you when ready to start up and push back. O vento 280 graus, 05 nós, ajustando 015. Gente autorizado, pouso 17, Whisky Bravo Zulu. O TAM 3859, no solo aos 3 ondas, libere próxima à esquerda, mantenha a posição antes da Alfa e chame o solo em 121 decimal 9. Quem ainda vai liberar, manter certo da Alfa, chamando 219. Tira a coordenada de cópia, se encontra no pátio 4. Sim, tira a coordenada, guarda de cópia. O solo, bom dia, tem 3859. 3859, prossiga seu táxi via Alfa, reporte. Corrigindo, Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, 08, 3859. Autorizado, táxi, estamos na interseção antes de ingressar na pista. Tá. Hotel Índia Índia, autorizado Seattle, Madre de Deus, 500 pés, decola da 1-7, cabeceira 1-7, com proa norte, em coordenação com a torre de controle. O ajuste, corrigindo, o controle aparente 19.35, o transponder 01-11. Bravo Zulu no solo aos 3-3, qual parte você vai? O hangar da Bata. Backtrack now. Roger. Sai de ainda adiante. Alta 3859. Índia Índia está autorizado o acionamento. Salvador, até 3859. Prossiga, até 3859. Essa informação ali na conta final, estava fazendo fé no pouso, aliás, nós colidimos com, se não me engano, um ou dois pássaros. Seria bom dar uma verificada ali, a marca de mil ali perto, ali próximo ali. Ou está fazendo uma vistoria na pista aqui, pode ter que ter pássaro aí. Morto. Sim, na marcação ali mais ou menos 1000 metros da partida cabeceira 28, é isso? A marca de 1300 metros, hein? Sente. Obrigado pela informação, entrei em contato agora com a Infera. Ok. Muito obrigado pela informação, vamos solicitar aí para a Aero para verificar. Posso apagar, copiou a informação do Whisky Bravo Zulu? Não entendi? Autocontrole. Reporte pronto, caso não seja segurança em decolar, aguarde a Infraero vir para tentar espantá-los, ok? Papapá, Mike Eco Delta, controle Salvador. Afirmo, Mike Eco Delta, controle. Gente, ingresso no corredor caixa preto, suba para... Qual que é a altitude que está passando? Pronto, suba para 1500, ingresso no corredor caixa preto. Mike, é cuidado. Aguarde só um instante para o senhor iniciar para... Para nós está autorizado, o vento agora é 290 graus, 4 nós. Apagou, está autorizado a rolagem e decolagem, o vento é 290 graus, 4 nós, ajuste 1015. Decolado agora aos 37, quero aguardar o centro de controle. Índia, chame o controle 119 decimal 35, até onde é Índia? 135, Índia. Faixa para Pagolfo, decolada agora de Salvador aos 38, chame o controle 119 decimal 35, Oscar para Pagolfo. Pronto, obrigado. Sapatango, hotel Índia, Índia, suba 510, proa norte, hotel Índia, Índia, reporte 20 milhas, Salvador. Índia. Controle, Oscar, Papagolfo. Sapatango, Oscar, Papagolfo, contato radar, suba ao nível 060, saída Coral. Volte na Coral, camarada 060. Planamento, chave para decolar. Autorizado decolagem, é Reinaldo, né? Firmo de autorizada decolagem, vento a 270 graus, 5 nós, o Guardião 02. Confirmando mesmo qual setor? Setor, qual é o departamento inicial? 7 milhas. Falado para o nosso guardião 02. Sente ainda na minha escuta, quero aguardar a transferência de controle. Aguardando a transferência 02. Salvador, está 3859. Voltando? 3859, prossiga. Se você poderia confirmar a provável saída para Curitiba? Vai depender da aerovia. A aerovia é para 58. Ah, tem gente que está sem um plano aqui, mas eu vou deixar aqui provavelmente uma. Seja para o sul aí, tá bom?